E aí, senhores, aqui é Jorge Augusto, e um herói, ele nunca foge do mal, ele nunca se rende ao mal, e ele sempre defende o bem, não importa os custos. Olá, aqui é o Jeff, e o Paladino Prateado irá sempre perseguir a escuridão, não importa onde ela esteja. Abraço ao pessoal lá da Liga XP. Olá a todos, aqui é o Dan, depois de um longo inverno, retornei, e uma pergunta, por que Flamengo? Você vai entender daqui a pouquinho, Dan. Aguarde. Né? Aguarde. Então, pessoas, vocês que não entenderam, parte do título acabou de ser dito, e vamos falar do anime chamado Samurai Flamenco. Infelizmente, hoje era pra estar com a gente o nosso querido Nerd Master, só que por questões de internet brasileira, ele não conseguiu estar aqui na gravação. Selo de qualidade internet BR Rue. Né? Mas é isso aí. Bom, vamos começar com a ficha técnica do Samurai Flamenco, né? Ou, vindo do Japão, Samurai Furamenco. Eu falei forçado mesmo porque pro o pessoal entender, viu, Dan? Não, qualquer coisa eu tô aqui pra isso, pra corrigir as pronúncias. Né? Isso aí. Vamos lá. São 22 episódios, transmitidos entre 11 de outubro de 2013 a 28 de março de 2014 pela Fuji TV, no programa que eles chamam de Noitamina. Pra quem quiser assistir aqui do nosso querido Rue Brasil, ele tem no Crunchyroll legendado. Pra quem quiser usar a biblioteca do nosso querido Paulo Coelho, é só utilizar nossos amigos do Animes Online BR ou do que a gente mais utiliza, superanimes.com. Eu já prefiro a Bahia Pirata. Né? Sim. Mas você, se quiser, vai lá na locadora e cata, né, Dan? É só eu sair de casa e ir até a locadora e alugar e assistir. O Dan sai de casa, tropeça na calçada e cai em qualquer anime. Né, e isso não é pleonasmo, não é exagero. Não é exagero. Tanto que o Dan vive dizendo que tem que se desviar de Dragon Ball. Agora que acabou o último episódio, né? É o último episódio dessa saga, né, você tá querendo dizer, né? É, desse arco aí do Torneio do Poder. Bom, voltando aqui ao Samurai Flamenco. Ele teve a direção de algumas empresas muito boas, por exemplo, a Aniplex, a Dance, a Movic, Fuji TV, a Kyoraku Industrial Holdings e a DNA. Só empresa top, né? Porque a Aniplex, né? Foi a empresa que fez o Cowboy Bebop, a Dentsu, o que, que ela, a Dentsu fez, cara? Que agora é... A Dentsu, ela faz uma porrada de coisa de anime. E a Fuji TV... Fuji TV só é uma das maiores emissoras do Japão, né? É. É, Fuji TV, bom, Fuji TV Pony Canyon, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Pony Canyon, né? Que é, opa, que é do grupo da Fuji TV também. Uhum. Bom, a produção foi feita pelo estúdio Manglobe, que é responsável pelo desenvolvimento do anime, né? Que ninguém conhece, né? Sim. Manglobe, né? É, ninguém conhece, né? Bom... E pelos senhores Omori Takahiro, Nagai Shinpei, Takahiro, que é um outro cara, não é o mesmo, e Kurata Hideyuki. Infelizmente não tem dublagem brasileira, seria muito bom se tivesse. Pra quê? Você pergunta pra quê, né, Dan? Você não assiste dublado ou legendado. Você simplesmente assiste. Eu simplesmente assisto. Exato. Esse pra nós... Pra nós, meros mortais que não sabemos japonês... Exato. Precisamos, pelo menos, da legenda. Não, mas uma coisa incrível, porque eu tava assistindo os episódios, os primeiros, E o link que o Nerdmaster tinha me passado é com legenda em português, né? E a legenda tava me incomodando, porque eu falei, caramba, pra que essa legenda aqui? Tira essa desgraça daqui, pelo amor de Deus. Eu tava pensando isso enquanto tava assistindo, cara. Tava me atrapalhando a legenda. Bom, pra... seguindo aqui a ficha técnica, da primeira parte do anime, a primeira parte é da banda Spy Air, a música chamada Just One Life, e a segunda parte tem a abertura da música Ai Ai Ai Ni Utarete Bye Bye Bye, da banda Flow. Pouco conhecida essa banda. Só tivemos um especial dela por aqui. E os encerramentos foram feitos pelas meninas do Mineral Miracle Muse, que é a banda feminina, banda de meninas, que tem dentro do próprio anime. É a banda pop dentro da história. Essa banda é a banda daquelas meninas que cantam? Sim. Isso. E a vocalista principal não é a menina principal das três. Uhum. É da seiyuu chamada Misawa Mizuki. Olha que legal, cara. Não tinha me ligado nisso. Pois é. Uhum. Bom, pra quem quer saber, teve um lançamento pouco depois, enquanto tava lançando o anime, de um mangá de samurai flamenco, chamado Samurai Flamenco Another Days. Foi serializado entre 18 de outubro de 2013 a 18 de julho de 2014. Ou seja, quase simultâneo com o anime. Uhum. A autoria é de Mizusawa Sho, o desenhista, e Takagi Seiko, que escreveu a história. Foi lançado pela Gangan Comics na revista G-Fantasy. Ou seja, pra quem não sabe, Gangan Comics pertence a Square Enix. Só a Square Enix, pouco conhecida também. Né? Fãs de Final Fantasy entram em loucura agora. Opa, eu. Nossa. Puta, eu adoro Final Fantasy. Teve só dois volumes. E... qual? Teve um joguinho aí que não foi muito pra frente, chamado Samurai Flamenco Mobile Card Game. Ele, apesar do nome mobile, ele foi lançado pra Steam e não teve muita divulgação. Eu mesmo que fucei e achei. Mas era card game estilo Yu-Gi-Oh? Por aí. Ele, é que assim, ele... eu não sei, os ouvintes, eu não sei se vocês conhecem uma plataforma de jogos chamada Mugen. Sim. Ele é muito conhecido por jogos do estilo Street Fighter ou coisa do gênero. Uhum. Jogos de luta. Uhum. Tem uma plataforma parecida que é pra card game. E fizeram um de Samurai Flamenco. Só que ele não, pelo que eu entendi, ele não é oficial. Jeff, traz a trama aí pra gente. A trama, ela conta um pouco da história de um herói, né? Que ele é aquele herói impetuoso, né? Ele não desiste, não se esconde, não é derrotado e não aceita qualquer tipo de mal. Né? Então, o protagonista, né? O Masayoshi Hazama, ele acredita muito nessas palavras e ele acredita nisso desde muito pequeno, enquanto ele assistia todos os tokusatsus possíveis, né? Jeff, só deixando uma correçãozinha, tokusatsu não vai pro plural. Todo o tokusatsu. Isso, todos os episódios de tipo de tokusatsu possíveis. Possíveis, durante sua infância. Conforme ele foi crescendo, ele, após sair do ensino, ele foi contratado como modelo, mas durante as noites ele se transforma em samurai flamenco. Ele tem apenas a sua roupa de super-herói e sai por aí procurando fazer justiça na cidade, enfrentando qualquer transgressão da lei, né? Então, mesmo que seja uma pessoa fumando em lugar proibido ou alguém jogando lixo na rua, ele vai atrás. A partir disso, a gente encontra um dos outros protagonistas, que é o Gotou Hidenori, que ele é um policial que acaba encontrando o nosso protagonista numa situação um pouco diferente. Um pouco diferente, ele estava pelado num beco. Mas isso já é resumo do primeiro capítulo. Isso aí. E é a partir daí que a gente começa a acompanhar a história dele como super-herói. Isso aí. Bom, vamos conhecer um pouquinho dos nossos personagens. Primeiro de tudo, que são dois protagonistas aqui na história, né? O primeiro deles, conforme o Jeff já disse, Masayoshi Hazama. É aquele cara que é obstinado, se torna herói depois de adulto, de tanto assistir Tokusatsu, e é modelo. Ele é muito bondoso, mas é meio bobão e trapalhão. Mas uma coisa que eu acho interessante é que ele não perdoa nada. Por exemplo, se alguém joga uma latinha na rua, ele vai lá e fala: não, isso tá errado, não, você não pode fazer isso, que é contra a lei e tal. Ele é muito ingênuo, né, nessa parte, né? Sim. Sim. Ele não deixa passar nada mesmo, né? Nessa parte ele é o novato mesmo. Ele novato. É muito ingênuo, né, nessa parte. Quem prestou a voz pra ele foi o Masuda Toshiki, que dublou Kirishima Eiichiro de Boku no Hero Academia, Ogo de Haito Gensou no Grimgar, que é um anime muito bom, Inoshita Chikara de Haikyuu, Hayama Kotaro, da terceira temporada de Kuroko no Basket. Em seguida, temos o outro protagonista, que é o nosso querido Goto Hidenori. Ele é policial, ele tem um namoro à distância, aparentemente, e o encontro dele com o Hazama Kan basicamente foi numa vez que ele tava lá num beco, completamente sem roupa, que ele tinha acabado de sofrer na mão de quem ele deveria estar ajudando, exato. Mas o Hidenori, ele é simplesmente muito focado e tem um senso de justiça muito forte. Depois que os monstros, que ele começa a pegar os bandidos de verdade, que o Masayoshi-san, ele pega os bandidos de verdade, começam a aparecer os monstros, aí ele luta ao lado do Masayoshi-san. A voz dele, no Japão, é o Tomokazu Sugita. Ele dublou personagens como Akutsakura, de Arrow Girl, anime muito foda, eu recomendo fortemente. Eu me mijei de rir nesse anime, sem zoeira. Ikki de Fênix, no Ômega, Sensei é Ômega. Não vale muita coisa. É, mas é o Ikki de Fênix, né, cara? Ah, é o Ikki, mas a outra parte estraga. Muguruma Kensei, de Bleach. Motosua Hideki, de Chobits. Sakata Gintoki, de Gintama. E pra quem conhece, que esse daqui é um pouco mais antigo, Subaru Sumeragi de X. Pro desespero do Dan Clamp. Nossa senhora, cara. É que eu tenho esse problema com o X, porque eu comecei a ler o X. Eu acho que e o X, ele saía tipo um a cada 6 meses, o Tankobon. Nossa. Que o Tankobon geralmente no Japão ele sai a cada 2 meses, né? Os Tankobons normais, né? Da Jump, né? Dessas outras editoras, né? Mas esse da Clamp, cara, ele sai dois por ano. Imagina só o desespero, né? Pra conseguir terminar, né? E, diga-se de passagem, X foi cancelado, né? É, porque também um a cada... dois a cada ano, cara, puxa, ia demorar demais, cara. Um a cada 6 meses, basicamente. Demora demais. Apesar que Berserk tá aí até hoje, tá, né? Tá no mesmo caminho, tá, né? Tá aí até hoje, né? Pois é. Sim. Bom, temos a Ishihara Sumi, que é a empresada do Masayoshi-san. Cara, é minha personagem preferida, cara. ela é focada, trabalha duro pra caramba e quer que o protegido dela se torne famoso, né? E aí depois, sim, e depois que ele consegue, e ela não gosta nem um pouco de questão de super-herói. Tanto que ela meio que faz vista grossa, né? Ela faz vista grossa depois que descobre. Uhum. A pessoa que emprestou a voz pra ela foi Nakamura Chi, a personagem Tom, de Gintama, a personagem Haruno Sakura, de todos os Naruto. Ah, ela fez a Sakura. Caramba! Uhum. Putz, minha cabeça explodiu agora, peraí, deixa eu pegar ela. Deixa eu limpar o telhado aqui agora, peraí. Caramba. Nanami em XXXHolic. Esse eu não lembro. É Clamp também. Madoka Kyoko em Gilgamesh. Cara, Gilgamesh, assistam Gilgamesh, é muito bom, cara. Puta merda. Tem a ver com o Gilgamesh do Fate? Então, não. Gilgamesh do Fate é uma referência a esse Gilgamesh. É. Ah, que é o herói lá da Suméria. Ó. Sim. Mas esse Gilgamesh é muito bom, cara. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. É muito bom. Com certeza. E a personagem Sweet de Zoid Fugers. Que eu também não conheço esse eu aqui. Eu também nunca ouvi falar. Mas o maior trabalho dela, com certeza, é a Sakura. Inclusive, dentro de Boruto, ela dubla a Sakura. Ah, a Sakura depois de adulta. Caramba. Sim, ela dublou todas as fases. Adolescente, no Shippuden, adolescente no clássico, adolescente no Shippuden e ela adulta já no Boruto. Ela é a dubladora oficial. Caramba, ela é bem conceituada, então. Sim. Agora temos o Konno Akira. Esse é um filho da puta. Puta merda, como eu odiei esse cara. Com certeza. Esse eu odiei esse cara. Esse é desgraçado. Nossa senhora. É. Ele é dono do site High Rollers High. Ele só quer excitação na vida dele. Do tipo, ele quer. Ele é o tipo do palhaço que gosta do circo, ver o circo pegando fogo. Com gasolina. Com qualquer coisa que pegue fogo, Jeff. Não, ele joga gasolina pra pegar fogo mais fácil. Opa! Na primeira parte, o senso de vida dele é descobrir quem que é o Samurai Flamengo. E ele desconfia com razão do Masayoshi San. E depois, ele até se transforma em parte em um vilão sobre a tutela do King Torture. Só que aí, né? De resto, ele é aquele tipo típico jornalista... De tipo, imprensa marrom. É, tipo, ok, grande abraço, né? Uhum. Quem emprestou a voz pra ele foi a pessoa chamada Mikami Satoshi. Ele fez Lagusa Testa de 91 Days, 91 Days, né? 91 Dias, que é de máfia, uhum. É muito bom. Ele já passou por aqui nos nossos antigos episódios de indicação. Ele fez Hotel no Gangsta, que é, como o próprio nome diz, né? Red Gangsters, né? De máfia, também. Não, sério? Brincadeira, desculpa. Sem crise. E Ulchenko Korshikov, do anime Keikai Sensei. Esse daí ele não é muito experiente, porque ele tem alguns trabalhos que eu nunca vi. Mas dentro desse elenco... são poucas as pessoas que não têm muita experiência. Bom, continuamos com Kaname Joji. O cara é um ator de séries de TV populares, conhecido... Veterano. Sim, veterano mesmo. Conhecido aqui pela gente como Tokusatsu. E a série dele de maior sucesso é a Red X, ou Machado Vermelho. Cara, esse personagem, cara, na hora que eu olhei... E assim, falei, caramba, ele é a cara do primeiro ator que fez Kamen Rider, cara. Olha aí, o nome vai estar no post. E assim, o cara é egocêntrico pra caramba. Tanto que pra poder alavancar a carreira dele, ele quis tomar do nosso Masayoshi-san o Samurai Flamenco. Queria se passar por ele. Sim. Só que aí depois que ele viu que o o Master Sisan realmente queria ser herói para poder salvar o povo, ele se tornou meio que herói, meio que mestre do nosso herói, né? Uhum. Viaja nos piores momentos possíveis, ou seja, quando mais o Master Sisan precisa dele, tá viajando. Sim, é, essa é a parte engraçada. A voz que a pessoa que empresta a voz para ele é o Kosugi Jurota. Ele fez o Briareus do filme de Apple Seed. Sim, o Ciborgue. Poxa. Uhum. Ele... Apple Seed é a lenda do Anime Sphere. Um dia a gente grava. Cara, é muito bom, cara. Apple Seed, puta. O Zagard, do Guerreiras Mágicas de Hey Earth. Tanzawa de um saco, dentro de Detective Conan. Ah, esse eu conheço. O nosso já conhecido Sarutobi Asma. De Naruto e Naruto Shippuden. Ele não fez mais porque o personagem dele morreu. Ah, vá. E Kujo Kotaro, Kujo Jotaro de Jojo's Bizarre Adventure. Que é o Jojo, né? Aí, ó. Tá vendo? É, não... Esse, não... Pelo que eu ouvi falar, é o personagem mais porra louca que tem dentro do anime. É, o Jojo é muito bom também, cara. E agora a gente vai falar da banda Mineral Miracle Music, das três meninas. Ué. A mais aparecida é a Maya Mari. A líder. Não, ela não é a líder da banda. Ela é quem compõe tanto a letra quanto a música da banda. Cara, eu tava crente que a gente ia falar de Sailor Moon agora, cara. É, essa parte é. É, vamos dizer que é uma paródia, né? Essa menina é muito egocêntrica, mas ela é muito talentosa, tipo. Gênio sempre tem alguma coisa de errado, né? Uhum. Ela tem uma paixão platônica pelo nosso Goto-san, né? Policial. É, na verdade é um fetiche por uniformes, né? É. Se tornou um fetiche por causa que ele não correspondeu, né? É. Mas assim, no final ela acaba ficando com a companheira dela de banda. Quem emprestou a voz pra ela foi a Tomatsu Haruka, Morgiana, de Magi, o The Kingdom of Magic e The Labyrinth of Magic. Essa daqui já passou por aqui, inclusive, Yuki Asuna, de Sword Art Online, todos eles. Sim. Lala Satarin de Viluk, de todos os To Love Iru, que é muito bom. Okumura Haru, da animação de Persona 5. Kari Urena, de Real Life. E Canary Iris, que é uma das autômatas de Violet Evergarden. Que você adora, né? É, eu tô acompanhando, mano, é muito bom. Em breve, em Anime Sphere, mais perto de você. Próxima da banda é a Misawa Mizuki. Ela é a líder, é a mais ponderada das três e a razão do trio. Ela só se... Ah, eu esqueci de falar sobre a Mari. Ela primeiro se torna Flamenco Girl e faz do Masayoshi gato e sapato. E depois do trio das Flamenco Girls, ela se torna Flamenco Diamond. A nossa Misawa Mizuki... Ela só se torna heroína depois que surgem as Flamenco Girls. Ela se torna a Flamenco Ruby. E só por grande insistência da Mari. Uhum. Isso aí. E o legal é que a seiyuu dela é como a gente falou no começo, a Mao Ichimichi. Ela é a que canta os encerramentos. Viu que show de bola? É. Caramba, ela além de cantar, ela fez a voz de uma das personagens. Muito foda. Sim, e além disso, ela é uma dubladora bastante experiente. É, Yagami Hikari, que é uma das digi escolhidas no Digimon Adventure 3. É a irmã do Tai. Sim, é a irmã do Tai. E que tem o brasão da luz. Uhum. Miyata Sayaka, de Keijo. Ainda vai passar por aqui. A Melascla, da segunda temporada de Nanatsu no Taizai, a Inashime no Fukatsu. A personagem Ayu, de Noragami, a Narmaya, de Grand Blue Fantasy, The Animation, que é muito bom também, e Shirahane Yukina, de Kurumukuro. Esse daí tem na Netflix. Pra fechar o trio, temos a nossa Morita Moe. Que é a Fofis. É, a Fofis do povinho, né? É, ela não tem uma quedinha pela Mari. Ela tem um precipício inteiro. E ela fica com a Mari no final. Não precisou nem muito esforço pra se tornar a Flamenco Safaia. Ou Safira. A dubladora dela é Yamazaki Eri. Não, Yamazaki Eri, porque o I é prolongado. Ela dublou a Matéria Shiro e a Matéria Kuro de Frame Arms Girl, Shi de Nyanko Days, Ogawa Makoto, Rekan, Tsui de Roboko de Sekai Seifuku Gouryaku no Zvezda. Que assim, ela fez bastante protagonista, mas muito anime que a gente não conhece. Aí a gente entra no Harazuka Jun, que é o cientista que faz as armas do Samurai Flamenco. As armas baseadas em... material de escritório. Isso material aí. De escritório. Que foi uma sacada muito boa que eu achei. Pois é, mas é aquela coisa, tipo, o cara que entra no meio da primeira parte, que dá as armas pro o Samurai Flamenco, porque acredita que o senso de justiça dele é a mais correta. E fez lembrar bastante o Dr. Light do Mega Man. Sim, um pouco. Quem dublou ele foi Okawa Toru, que fez o Heinrich Schaubert em 009 Reseaborn. Quando eu fiquei sabendo esse personagem que eu vou falar agora, minha cabeça explodiu. Que é o Heathcliff, do Sword Art Online. Pra quem não lembra, Heathcliff era só o vilão principal do primeiro arco. É. Ele fez o Almirante Sengoku, de One Piece. Ele fez o Roy Mustang, de Fullmetal Clássico. Oh. Ou seja, ele já passou por aqui. Esse é bom. Roy Mustang. Ele já passou por aqui, inclusive. Cara, o Toru. Caramba, ele fez o site do Ghost in the Shell, cara, pô. Sim, do Standalone Complex. Caramba. E agora, alguns personagens da segunda parte. Que é quando o Samurai Flamenco já não é o suficiente pra combater os monstros e aí precisa de uma equipe. É, ele virou... é Flamen Rider? Não, os Flamengers. Flamengers. Ah. Né? Ou como diria no Japão, os Flamengers. Aí vira uma paródia de Super Sentai, exato. Vira. E o Dan vai notar a questão quando eu falar os nomes das personagens. A gente eu explico depois no final do que eu falar dos quatro. Aoshima Soichi. Ele é discípulo do Kaname Joji há mais de 10 anos. Só que quando ele se transformou no Flamen Blue, que é o segundo em comando, ele não aceitou a liderança do Masayoshi de primeira. Mas assim, ele é bem focado em ser o vermelho da questão. Só que ele é um segundo em comando muito bom. Quem dublou ele foi o Morikubo Shotaro, que fez a voz do Zangetsu em Bleach. Ele é a voz do nosso querido Nara Shikamaru em todos os Naruto. Cara, ele fez a voz do Shikamaru. Olha que legal. Pois é. Miwa Taishi de Cardfight Vanguard. Ele fez o Link Jet de 009 Reseaborn. Genpo Sage de Ikitosen. E Makishima Yusuke de Yomamushi Pedal. Pra quem não sabe, Yomamushi Pedal é um anime que fala sobre ciclismo, velho. Muito bom. Temos o nosso próximo personagem, Kuroki Andy. O cara é calmo, discreto e especialista em arma de fogo. Olha só que contraste. e ele se tornou o Flamen Black. E posso falar uma coisa? Eu não sei se vocês perceberam, é que como eu falo japonês, eu percebi. Então, é isso que eu falei pra você que eu vou deixar pro final. Eu acho final... que foi isso que você entendeu logo de cara. No final você fala. Vai, continua. Ele também não aceitou o Masayoshi de primeira, mas ele foi um dos primeiros que aceitou ele quando ele se mostrou. Quando ele se mostrou líder mesmo. Ele tem um avô que ele quer proteger a todo custo. O seiyu da voz dele é o artista chamado Ken. Ele dublou Mikura Kazuma, de Air Gear, de Eve, de Aslan Senki, que também é muito bom. Takimaru, de Toriko, foi aí que a minha cabeça explodiu. Yuki Judai, de Yu-Gi-Oh! GX. E Kanbara Akihito, de Kyokai no Kanata. Também a gente não conhece muito deles, mas, pô, Yu-Gi-Oh! E Toriko, né? Sim. Próximo, Midorikawa Rekiru. O cara é calmo, discreto e muito estrategista. Ele que cuida da estratégia de luta da equipe. Ele é o cérebro da equipe, então. Ele é o cérebro da equipe, exatamente. Ele faz faculdade de direito e ele é super assediado pelas meninas. E pra variar, ele faz o Flamen Green. Ou a voz que faz ele, a voz que é representada dele, é de Toyonaga Toshiyuki. Ele fez personagens como o Tanizaki de Junichiro. Caramba, ele fez o Tanizaki de Bungo Stray Dogs. Caramba. Exato, exato. Caramba. Ele fez o Shibata Setaro de Goku Shoujo. Ele fez o Mashiba Satoshi de Koi no Katachi. Uhum. Aoi Kentaro de Prince of Tennis. Abraço aí pro Jeff. Não. O personagem principal de um dos animes que passou por aqui que quase ninguém conhecia na época. Yuri Katsuki de Yuri on Ice. Por que Prince of Tennis pra mim? Não, tem um outro amigo nosso. É o Jeff Guimarães. Que também tem nome de Jeff, de Jefferson. Ah, que é do podcast chamado Tenistas em Ação. Desculpa. O Jeff Guimarães, nosso grande guia. O Jeff de lá, não o Jeff daqui. Entendi. E por fim, a última personagem do bem, que é a Momoi Sakura. Sabe aquela pessoa que faz de tudo quando se apaixona por alguém? Uhum. É ela que faz pelo Kaname Joji. Ela até briga com a esposa do Joji. E pra variar, ela é a relações públicas, né? Porque ela faz uma máscara muito bem feita. Tipo, a menininha fofinha que tá na equipe pra ser as relações públicas da equipe. Ela é a Flamen Pink. E ela, assim, ela é mestre em fazer cara de blazer. Quem emprestou voz pra ela foi a Tamura Yukari. Ela fez a Mini de Akame ga Kill, que é muito bom. Puta que pariu. Uhum. Recomendo fortemente. É a voz da Tenten em todos os Naruto. É a Harime Nui de Kill la Kill. Sunohara Mei de Clannad. Abraço pro Marcos. Framboise Hanfa de Galaxy Angel. E Furude Hika de Higurashi Nonaku Koroni. Agora, curiosidade. Tirando o nosso querido Masayoshi Hazama, que de Samurai Flamengo se tornou diretamente o Flamen Red, que é o líder da equipe, o vermelho, todos os outros membros dos Flamengers têm sobrenomes que têm a ver com a cor que eles representam na equipe. O Flamen Blue, o azul, o sobrenome dele é Aoshima, de Aoi. Sim. O preto, Black, o sobrenome dele é Kuroki, ou seja, Kuroi, preto. O Flamen Green, o sobrenome dele é Midorikawa, ou seja, Midori, verde. E da nossa querida Flamen Pink, ou cor de rosa, ela tem uma referência dupla, que além de Momoi, que é o sobrenome dela, que é de Momoiro, que é cor de rosa, Sakura é uma flor, que é a flor de também cerejeira, rosa. Que também é cor de rosa. E o Dan, já logo de cara eu percebi que ele já notou isso. Matei na hora. A Oshima, Ao, azul. É, Kuroki, Kuro, preto. Midorikawa, Midori, que é verde, né? E Momoi, que é Momoiro, que é rosa. Sim. Aí a gente tem os quatro, os principais antagonistas, vilões, né? Que compõem as quatro partes do anime. King Torture, que é o primeiro vilão, que é quando ele se torna herói de verdade mesmo. O legal de tudo é que, assim, ele é mascarado, utiliza um negócio assim, né? Tipo, uma espécie de touca na cabeça. A imagem vai estar no post. O legal é que ele é igualzinho ao Masayoshi-san. Só que, ao invés de ele virar pros heróis, ele virou pros vilão. Ele pegou toda a parte de injustiça e crueldade. Sim. Só pra vocês terem uma ideia, ele tortura tanto as Flamenco Diamonds e Sapphire, que é a Mari-san e a Moe-san. E a luta final é entre ele, o Hazama-san e o Hidenori-san. Pra quem... É que no anime eles falam só direto o sobrenome dele, que é o Goto-san. Olha, mano, a voz dele já impõe respeito pra cacete, que é o Hayami Shou. Ele fez vozes como Aizen Sosuke, de Bleach, só um dos principais vilões, né? Puta que pariu. E o Rei Yasha, de RG Veda. Zarbon, de Dragon Ball Z. O nosso querido Kotobuki Aichiya, de Fairy Tail. Aí o nosso... O host aqui vai pra... A cabeça dele vai pros Haikyuu Spark. Frank Archer, de Full Metal Clássico. E o Bayern de Cavalo Marinho, de Saint Seiya. Não posso dizer mais nada, né? Esse é gabaritado. Gabaritado e meio, eu diria, né? O Beyond Flamenco, que é o representante de todos da From Beyond, que é o segundo líder, né? Mas ele meio que não faz nada, ele é só... Ele diz ser um irmão do Masayoshi-san, só que mais tarde se descobre que ele é uma versão alternativa do nosso protagonista. É, uma versão de outra dimensão. Tanto que o dublador dele, o seiyuu dele, é diferente. Ishida Akira, ele fez a voz do Gaara em todos os Naruto, fez Zeref em Fairy Tail, aí a minha cabeça explodiu de novo. Katsura Kotaro, de Gintama. O Mikage, de Kami-sama Hajimemashita. Fate of Herunculus, de Negima Yuki Holder. Natori Shuichi, de Natsumi Yujincho. Artemis, com certeza, teria a cabeça explodida nesse momento. Nagisa Kaoru, de Evangelion. É um dos personagens que aparecem bem no final. Tommy Rod, de Toriko. De novo, a minha cabeça explodiu. E agora, a do Jeff explode. Shinobu Sensui. De Yu Yu Hakusho. Ô louco, bicho. Em breve, um Anime Sphere mais perto de você nas próximas partes de Yu Yu Hakusho. Com certeza. Temos só mais dois, pessoal. Estamos terminando. É Alien Flamenco, que é o que vem logo depois do From Beyond. Ele quer evoluir a humanidade à força. Só que aí ele se dá mal, né? Porque o Masayoshi-san vai pra cima dele, evolui, e aí a gente tem uma menção Ultraman nessa parte, inclusive. Quem emprestou a voz pra ele foi Yasumoto Hiroki. Ele fez a voz do Sado Yastra, ou o Chad, de Bleach. Strauss Elfman, de Fairy Tail, aí a minha cabeça foi pro saco de novo. Caramba, ele fez... Puta, ele é a voz do Elfman, caramba. O Germany, de Retalia Axis Powers. Mimasaka Subaru, de Shokugeki no Soma. Aquele cara que copia todo mundo. E o Giacometti Christophe, de Yuri Wise. E aí, Sawada Hyde, o último vilão. Tipo, é um garotinho chato que ficou aficionado no samurai flamenco. Ele fez os pais fingirem a própria morte só pra ele poder se tornar vilão e ir atrás dos entes queridos do samurai flamenco. Esse daí é realmente um psicopata. Ainda mais com o que ele faz, né? Ele faz coisas assim que não é que machuca o físico da pessoa. Na grande parte, ele machuca o psicológico. E quem presta voz pra ele é Suzuki Haruhisa, Haruhisa, ele só fez, além do Samurai Flamengo, esse daí é bem inexperiente, tanto que ele só fez outros três trabalhos, além do Samurai Flamengo, que é Otaisal, de Diamond Noise, Nishikawa Sota, de Gundam Build Fighters Try, e Shioda, de Hanzo vs. Trash. Digamos que Gundam tem uma tonelada de animes por aí, né? É o estilo Fate, né? É uma antologia, né? Seria, né? É, uma antologia de histórias paralelas. Mas eu diria que Gundam é muito mais do que Fate, né? Ah, muito, e muito mais velho também, né? Puta merda, o Gundam bota muito existe, mais velho. Acho nisso. Que desde a década de 70 existe Gundam, pelo amor de Deus. E assim a gente vai destrinchar um pouco a trama. Como a gente já falou bastante dos personagens e nos personagens, a gente já falou um pouco da história, a gente já falou bastante, inclusive, a gente vai dar uma passada rápida dos episódios, são 22, mas vai ser coisa rápida. Jeff, você cuida desse pra gente, por favor? Opa! O primeiro, né, a estreia de Samurai Flamenco é a apresentação de personagens, aquela parte que a gente falou que o Goto, que é o policial, encontra o Hazama depois dele ser atacado por arruaceiros. E aí mostra... Atacado não, levado um cacete, né? dos arruaceiros, né? E mostra tudo aquilo que faz o Hazama ser o Samurai Flamenco, né? Isso. A coleção de bonecos e essas coisas. Ó, quer ver? Uma referência que eu puxei daqui. Lembre-se que no filme do Exterminador do Futuro, ele também aparece pelado em busca de roupa. Sim, né? Sim. Só que no caso do nosso querido Samurai Flamenco, as roupas dele estão rasgadas. A roupa dele tava no chão e começou a pegar fogo. É, tava rasgada antes, aí no chão, depois que teve uma briguinha aí entre o Goto e o Masayoshi, simplesmente caiu um fósforo em cima e pegou fogo. Não, o Goto tava fumando e a bituca caiu em cima da roupa e pegou fogo. Foi isso aí, foi a bituca. foi engraçado, cara. Vamos lá, Jeff. O episódio 2, My Umbrella's Missing, que mostra mais o desenvolvimento do Hazama, né? As questões dele ser muito ingênuo, igual o Dan falou, de pegar qualquer tipo de crime e ir atrás. E esse Umbrella, ele tá, que é o guarda-chuva, ele tá ligado com a namorada à distância do Goto. O cara corre meio episódio só pra ir atrás do maluco que pegou o guarda-chuva do Goto-san. Isso aí. É, porque ele achava errado a pessoa pegar o guarda-chuva que não era dela. Sem contar que ele não usa guarda-chuva. Isso. Que tem uma questão que um amigo de infância ficou doente justamente porque... Ele pegou e levou o guarda-chuva dele, né? Vamos lá, episódio 3, Jeff. Episódio 3, Flamenco versus Fake Flamenco. Nesse episódio já tem aquela fama grande por trás de quem será o Samurai Flamenco, né? E nesse ele já começa a pegar criminosos menores. Então ele vai atrás de arruaceiro, uns pé rapado da Yakuza, essas coisas. E é nesse que entra o Kaname Jodi que a gente sabe que é o Red Axe. E ele tá usando, né? Ele entra o Kaname Jodi e ele fala que ele próprio é o Samurai Flamenco. Igual a gente... Pra dar aquele boom na carreira dele que tava meio por baixo. Isso, igual a gente falou nos personagens. Uhum. É, e tudo foi fomentado pelo Kono Akira, que né? Que é o jornalista marrom. É, ele que fomentou tudo isso aí pra poder fazer esse embate, né, entre o verdadeiro e o falso. Depois que o Kaname Jodi se torna mestre do nosso Masayoshi Hazama, mano, a cena deles, Shisho, deixi. E, mano, essa parte eu rachei o bico quando eu vi a primeira vez, velho. É. Vai lá, episódio 4. O episódio 4, The Idol Devastation, é nesse que entram as meninas do Mineral Miracle Muse. Isso. Que tem a Mayamari, a Moi e a... É, a Misawa-san, a Morita-san e a Maya-san, basicamente. Isso. E é nesse aqui a Mari deseja lutar contra o mal, só que de uma forma muito... muito violenta, ainda mais para as pessoas do sexo masculino. É. Ela, trocando em miúdos, ela adora pisar nos brinquedinhos dos bandidos. Cara, mas aquele bastão dela, cheio de espinhos, cara, na ponta, caramba, aquilo lá é muito violento. Sem contar que o Dan viu uma referência muito forte aí a Sailor Moon. Depois que eu observei, o cabelo da Maya-san, da Mari, ela tem um penteado muito parecido com o da Serena. Então, é Sailor Moon, cara. É uma paródia de Sailor Moon aquilo lá. Até a postura, tudo... Não, e o pior é que é assim, é... Só faltou dizer que vai punir a gente em nome da Lua. É, e é assim, o mesmo... O mesmo que é o Hazama tem sobre Tokusatsu, a Mari tem sobre animes de garotas mágicas. Então ela tem vários itens de colecionador sobre garotas mágicas. É, por aí. E o legal é que assim, quando ela se tornou a Flamenco. Quando a Mari se tornou a Flamenco Girl, isso me fez lembrar muito um tokusatsu que foi lançado pela Saban, chamado de VR Troopers, que era uma mistura de Metalder, Spielvan e Scheider. Mas seria Metal Hero? Metal Hero. Porque assim, nesse VR Troopers, era basicamente dois caras e uma menina na mesma equipe lutando contra o mal. Tirando o cara aqui que fazia o do Metalder, é basicamente o que acontece no anime. É, apesar que Samurai Flamenco é uma série de referências a várias coisas. Uma série, né? De sátiras. Encontra muita Sim. coisa. Muita coisa. Porque, por exemplo, o Shishou do Hazama, ele é o Kamen Rider. Pois é. Se você for ver. Ele é o Kamen Rider. Sim. Que é o Red X, nada mais é do que uma versão meio estilizada do primeiro Kamen Rider. Exato. Exatamente. É por isso que eu falei que o personagem, o desenho mesmo dele, ele é a cara do ator que fez o primeiro Kamen Rider. Olha aí. Vamos lá. Manda bala, o Jeff. O 5, The Meaning of Justice. Nesse episódio tem o Masayoshi e a Maya lutando junto contra alguns criminosos. E aí cada um tem uma visão diferente do que realmente é a justiça. E aí o Masayoshi se separa e a Maya chama as outras duas integrantes, né? A Misawa-san e a Morita-san, para integrar as Flamenco Girls, sendo uma a Flamenco Ruby e a outra a Flamenco Sapphire. Que elas chamam assim, a Flamenco Diamante, que é a líder, que é a Maya-san, a Flamenco Ruby, que é a Misawa-san, e a Flamenco Safira, que é a... que tem o precipício pela Mari, que é a Moe-san. É nesse momento que fica mais claro ainda aquela referência que o Dan puxou a Sailor Moon. Exato. Manda a bala. Próximo episódio? O episódio 6, Capture Samumenko, que é nesse episódio que aparece o cientista, o Harazuka Jun. E ele salva a identidade secreta do samurai com os grandiosos armamentos com material de escritório. Mano, você já viu alguém fazer um nunchaku com dois pares de grampeadores, velho? Ou prender alguém com uma máquina super veloz de fita adesiva? Ou simplesmente balançar de um lado pro outro com uma espécie de trena? É, ele deu uma de Homem-Aranha usando Sim. uma trena, cara. Aquilo foi muito estranho aquilo. E aí a gente. Vamos pro episódio 7, certo, Jeff? Sim, 7 é Chandler World. né, que após a cidade ficar um pouco mais tranquila, é nessa parte que começa eu diria, a sátira de Metal Heroes. Porque é nessa parte que a gente que aparece tem... aquele macaco lá, que é o primeiro monstro do King Torture. Isso, porque é nessa parte que o samurai flamenco vira uma pessoa lutando contra o monstro da semana. Então é aquele método de Metal Hero, né? Uma semana aparece um monstro, derrota o monstro, nananã. Até chegar no combate final com o mestre dos monstros. É aí que eu tô falando que a questão do King Torture, ele me fez lembrar muito Lord Zedd, mas claro que uma versão muito cos-pobre, né? Sim. Eu só não digo o Lord Zedd porque é mais de um herói contra todos os vilões, né? Não de um grupo de heróis contra vilões. Mas lembra assim. É mais a questão, a leitura do vilão, né? Sim, sim. Vamos lá, próximo. Nós temos o episódio 8, Attack of the Army of Evil, que vai mostrando a evolução do Masayoshi lutando contra vários monstros e o King Torture, que quer escravizar o Japão. É aqui que a carreira do Samumenko tem um grande salto. Como modelo. Na verdade, não é só dele, né? Das Flamenco Girls também. Sim, sim. O episódio 9, Predetermined Quota. Cota, né? Isso, Predetermined Quota. Quota. Que aqui as Flamenco Girls deixam de ajudar o samurai flamenco por causa de uma discussão. A síndrome do saco cheio que passou pela Mari. Isso. Que era a líder das Flamenco Girls. E é por causa disso é apressado o confronto final com o Masayoshi e o King Torture. Isso. E aí a gente vai agora pro episódio 10. E ele acaba sequestrando a Morita e a Maya. Aí a gente vai pro episódio 10, que é justamente o... Mano, o legal é que o nome dos episódios, ele sempre vem... bem parecido com Dragon Ball isso aqui, porque ele sempre fala o que vai acontecer na realidade. Final Battle in the Enemy Base. Uhum. Ou seja, a batalha final na base do inimigo. Ou seja, é um puta de um spoiler já no né? título, né? Nesse ponto... Vai lá, Jeff. É aqui que tem o King Torture torturando a Maya e fazendo com que ela pedisse socorro. E aí ele acaba torturando a Morita-san pra fazer a Maya chamar o samurai flamenco pra base, né? E é nessa parte que é mostrado que o King Torture, ele é completamente o oposto do Masayoshi. Ele pegou todas as séries Tokusatsu e se focou nos vilões. No final do episódio, depois de toda a luta com o King Torture, o samurai flamenco revela a identidade dele. Igual o Tony Stark no primeiro Homem de Ferro. Sim. E o King Torture morre empalado na própria arma. Uhum. Aí a partir agora do episódio 11 é que ele passa de Metal Hero pra uma paródia de Super Sentai. Isso. Que é aqui aí, no From Beyond, que isso. Que é a empresa, a imprensa pressiona o Masayoshi por causa das atividades, né? E uma estranha ilha emerge na Baía de Tóquio. E aqui o Kanami-san, né, o Red Axe, acaba pegando ele e todos aqueles outros que a gente mencionou nos heróis para ser os Flaming Rangers. Ou Flamengers. Ou Flamengias. E acontece algo que foi a maior risada que eu tive no anime que foi todo mundo aparecendo como Flamen Red ao mesmo tempo. Mas é, era essa a intenção dele, tipo, criar uma equipe de líderes, de vermelhos. Só que, né, o verdadeiro vermelho era o nosso querido Samurai Flamenco. Protagonismo, né? Mandou um abraço depois dessa. Não, ele pegou e falou assim, não, é, realmente eu peguei só vermelhos, agora vocês discutem aí quem é o de verdade. Virou as costas e foi embora. Dei muita risada. Né? Ele se tornou meio que o capitão da equipe dos Flamengers. Aí a gente vem aqui no episódio 12, Document We Are Flamengers, que é onde eles... É, basicamente mostra o quanto que a pessoa, quanto que eles vão melhorando como equipe e o quanto que eles vão respeitando o nosso Hazama-san como líder. O 13, Night Before the Final Battle. Imagina, você tá lá no meio de um planejamento, aí por meio das pistas que são deixadas pelos inimigos, você descobre que tem mais de 60 mil inimigos pra enfrentar. Qual seria a reação de vocês? E eles vão vir juntos. Vamos rapar fora porque não vai dar. É, não, mas véio. Não foi o que eles fizeram. Eles quiseram ficar e enfrentar. E aí, né? Fica. Todo mundo fica naquelas, né? Depois que a Mari-san, ela foi torturada lá pelo King Torture, ela sumiu. Descobriram que ela tava com o Goto-san na casa dele. E aí, no meio do vamos evacuar Tóquio pra ninguém morrer, o Goto-san leva as outras duas pra falar com ela. Aí vem o episódio 14, The Destruction of Japan. Que aí, depois que o Masayoshi-san, no final do episódio passado, ele faz uma transmissão pirata pela internet pra poder falar, ó... Oh, A porra tá uma merda, tipo, tá. A porra tá séria. É a hora que o pessoal fala assim, vai dar merda. E o Masayoshi vira na transmissão pirata dele pela internet que a porra tá séria. Vamos todo mundo cair fora daqui. Aí o pessoal da From Beyond liga pro celular de todo mundo do Japão. Imagina o tamanho da banda desses caras, né? É, não foi bem todo mundo, foi algo. Foram umas pessoas que estavam relacionadas com a imprensa, eu acho. É, relacionado com a imprensa, os governadores e grande parte da população de Tóquio, né? Uhum. Mano, foi muita coisa. E aí, antes de começar a luta entre os Flamengers e a From Beyond, tipo, mais de 65 mil inimigos, aí eles recebem uma ligação. É o líder da From Beyond que queria falar com o Hazama-san. E aí a gente vai pro episódio 15. Logo, o Beyond Flamenco, que é o líder da From Beyond, diz ser o irmão do nosso querido Samurai Flamenco. Só que ele é uma parte alternativa, né? Veio de outra realidade, isso. Alternativa? Universo paralelo. E o legal é que o Kaname-san, ele não sumiu. Ele não sumiu porque ele tava fugindo do perigo. Ele tava contatando todos os outros heróis do Japão, todos os outros Metal Hero, pra poder fazer parte de um... não só os Metal Hero, os Super Sentai, tipo, todos os heróis do Japão, pra poder fazer parte de um puto exército de heróis pra poder combater os vilões. Uhum. Sabe, ô Dan, sabe aqueles episódios de crossover? Que é cheio de heróis que. Uhum. Que vem do passado? Tartaruga Ninjas. Sim. Com Power Rangers. Por aí. Não, tô falando mais pro Dan, que como ele chegou a acompanhar alguns episódios de Tokusatsu desses mais recentes, que chamam heróis de antigamente pra poder fazer parte. É basicamente isso, só que numa escala muito maior. Uhum. É como se você pegasse e chamasse todos os Ultramans e vamos lá bater no por aí. No vilão. Aí os Flamengers ficam focados em destruir uma broca, só pra vocês terem uma ideia. Aquela ilha, ela revelou ser uma broca que eles iam colocar no Monte Fuji pra causar a erupção do Monte Fuji e destruir o Japão. O Dan, que mora por ali, ele vai saber avaliar o estrago que se tivesse uma erupção do Monte Fuji causaria. Não ia ser tão grande assim. Eu já subi no Monte Fuji até o estágio 4. Tem vários estágios, né? O estágio 4 é mais ou menos um quarto mais ou menos do Monte Fuji. Mas é grande pra caramba o Monte Fuji. Se ele explodir, ele leva praticamente um quarto do Japão. Olha aí, ó. Junto. Tá vendo? Olha o tamanho da tragédia. Mas aí os Flamengers, com a baixa do Flamengo Robô, né? Que é destruído no processo, eles destroem a broca e salvam o Japão. Só que aí entra na segunda parte desse episódio o Mr. Justice. Que aí é uma sátira dos heróis americanos, daqueles de quadrinho. Hein, Jeff? Você não acha escandalosamente familiar com o Super-Homem? Com certeza. De cima a baixo. Super-Homem, Shazam, né? É ótima mistura, né? Por aí. Aí, o governo japonês diz que os heróis são os vilões. Caça todos os heróis e só não consegue pegar alguns poucos. Entre eles, o nosso querido Samurai Flamengo. Aí a gente vem pro episódio 16, que já é um puta spoiler, né? Wandering Hero, ou Herói Errante. Vê todas as merdas que o Masayoshi passou. Ele comeu o pão que o diabo amassou e sentou em cima só pra poder escapar do governo japonês, né? E o legal é que tem uma parte desse episódio que ele encontra um mendigo que ele ajuda quando ele ainda era um samurai flamenco fraquinho. E aí esse cara ajuda o Masayoshi. Legal pra caramba isso aí. No final do episódio, ele vai procurar a ajuda do Goto-san, que é o policial que é amigo do nosso samurai flamenco. Episódio 17, outro spoiler. Ultimate Prime Minister, ou seja, o primeiro ministro fodão, tipo, que é Ultimate, né? É, em japonês tá escrito Saikyo. É, Saikyo Sori. Né? É Sori, que é o ministro fodão, literalmente. é o ministro mais forte, né? Seria literalmente falando. E aí tem a luta entre o Masayoshi-san, o Goto-san e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro vestiu uma armadura que quanto mais aprovação do público ele tinha, mais forte ele se tornava. É. Isso daí eu... Que maluquice, cara. O primeiro-ministro vestindo uma armadura e quanto mais aprovação ele ficava mais forte. Que coisa pois maluca. Pois é, eu acho que isso daí é uma puta crítica ao governo japonês, né? É uma crítica política. E aí... quando o Masayoshi e o Goto-san, com a ajuda do Kono-san, ou seja, o filho da puta teve uma serventia, o Goto tava gravando o que o primeiro-ministro tava falando, e isso tava sendo transmitido pela internet pra todo mundo. E aí a popularidade do primeiro-ministro foi pro saco, e assim a armadura dele junto. Isso aí. Nesse... Foi a única parte que ele fez alguma coisa de bom, né? No anime todo, né? Aí, no momento seguinte, a gente descobre que o Mr. Justice, na verdade, é o Alien Flamenco. Ah, no meio nesse meio do caminho, o Masayoshi-san descobre como os pais deles morreram, que eles não morreram de um acidente de carro, eles foram assassinados. E aí ele explica o porquê de Flamengo, que foi a pergunta que o Dan fez na abertura dele. Sim. O herói se chama, herói se chama Samurai Flamengo. Samurai, porque tem aquela questão toda da honra do samurai, né? E do ardor do Flamengo, que é a dança mesmo. E tipo, fala que a ele avó fala que é uma justiça ardente. É. Fala aí, Jeff, o que você ia falar? Não, é que fala que a avó do Masayoshi era uma dançarina de flamenco. Também. Também tem essa parte do porquê do flamenco. Aí juntou o psicológico com o real e pronto, temos o Samurai Flamenco. Isso aí. E aí depois que o Mr. Justice se revela como Samurai Flamenco, não, se revela como Alien Flamenco, aí ele falou que, todos os companheiros dele tinham substituído todos os líderes do mundo e que só faltava o primeiro-ministro japonês. Eu sabia que o Temer não era desse mundo. Ah, então quer dizer que o Mr. Just, ele era um alienígena. E eles estavam substituindo todos os políticos influentes no mundo todo pela raça dele. Para poder forçar a evolução humana num patamar muito além. Ele mostra que tinha umas pedrinhas que fazia com que a evolução do ser humano fosse muito além. Tipo, eles ficassem mais fortes, mais inteligentes, tivessem mais tecnologia, essas coisas. Sim, o Goku virando o Saiyajin 3, né? Tipo, coisa assim. Né? Nem digo Super Saiyajin 3 não, viu? Eu digo Super Saiyajin Deus mesmo, se for levar pra Dragon Ball. Caramba... Eu já não assisti essa parte, então não posso falar nada. Não, é porque assim, a evolução é gritante. Tanto que essa é a parte que é feita a referência a Ultraman. Porque sim. O Samurai Flamenco, ele nega a evolução do Alien Flamenco e ele simplesmente pega essa pedra e evolui ele mesmo. E ele aumenta de tamanho. Sem contar que a armadura do Samurai Flamenco fica muito parecida com o traje do Ultraman. Não é mesmo, Jeff? Exatamente. Caramba, mas é muita paródia. Paródia de tudo. Eles pegaram um resumo de... Sim, eles pegaram um resumo de uma porrada de tokusatsu. De séries heróicas e... Isso aí. Aí vem o episódio 18. Flamenco in Space. Que é basicamente o desenvolvimento dessa questão do Alien Flamenco. Aí vem o episódio 19... Que é The Quiet Life. Que é a vida do Masayoshi-san depois que tudo isso acabou. E no final desse episódio aparece o último vilão, que é o Sawada Hyde, com o ato de explodir o apartamento do Hazama-san. Ui, aquele apartamento era da hora, cara. Putz, que apartamento da hora. Eu queria ter um apartamento daqueles. E todas as miniaturas do Hazama-san vão pro saco. Muita gente ficaria doído com isso. E é aqui que descobre que a namorada do Gotou também já é falecida. É, exatamente. Porque o Hazama-san e a Mari-san vão atrás do Gotou-san lá na cidade dele. Aí eles descobrem que a namorada do Gotou-san, na verdade, estava morta, desaparecida, né? E que todo esse tempo, quando ele tá mandando aquelas mensagens pelo celular, ele tá mandando pra ele mesmo. E ele tá fazendo isso pra manter a própria sanidade, porque ele gostava tanto da menina que ele tava arriscando perder a própria sanidade quando ela sumiu. Nossa, mas durante todo o anime ele parece ser um cara tão centrado, né? Você vendo as atitudes dele, né? Mas é aquela velha história. Nunca tem um personagem perfeito, tem que sempre ter alguma merda. De longe, todo mundo é normal. É, bem isso, Jeff. Aí vem o episódio 20, que é o antepenúltimo. A gente já tá acabando. Prometo. Boy from the Past. Aí vai meio que se desenvolvendo o que o Sawada Hyde tava fazendo pra poder... Feria o Samurai Flamenco de uma maneira não física, né? Tipo, deixar ele louco. Ele queria transformar o Samurai Flamenco num Dark Hero. Ele tava manipulando pra o Samurai Isso. Flamenco. Ele tava manipulando o Samurai Flamenco pra ele se transformar num Dark Hero e sair matando o Japão inteiro. Olha só. Ah, diga-se de passagem, quando o Masayoshi voltou da luta contra o Alien Flamenco, tava cogitando ele pra ser o presidente do mundo. Eita! Do mundo, eu não disse do Japão. Do mundo. De todo o mundo. Isso aí. All around the world. Joel Santana mandou um abraço depois dessa. In the middle, in the front. In the front, in the middle. Né? E aí vem o penúltimo episódio, Teaching Love, ensinando o amor, que é justamente o conselho que o mestre do Masayoshi dá pra ele. Ah, você quer vencer o seu vilão? Aprenda o amor, dê amor pra ele. Que o herói, ele sempre tem que dar amor aos seus protegidos, ele sempre fala assim, que o amor torna o herói mais forte. E aí ele tenta procurar com todo mundo, dos outros amigos dele, o que significa o amor, porque ele nunca teve isso, pelo menos fora da família dele, ele nunca teve amor. Aí ele foi descobrindo o amor do tipo de professor-aluno, que é o do que o xixô dele tem por ele, o amor que a empresária dele, a Ishihara-san, tem por ele, e assim vai. A amizade, que ele não tinha amigos, né? O único amigo dele era o policial. Exato. Né? Só que aí, enquanto o Masayoshi aprende a amar, o Sawada Hide sequestra o Goto-san. Eita. E aí, o último episódio, Samurai Flamenco Naked. Ou seja, Samurai Flamenco pelado. Do mesmo jeito que começou. Ele terminou do mesmo jeito que começou, exatamente, né? Aí, o que o Sawada Hide faz pra torturar o Goto-san? Ele pega o celular da mão do Goto-san e vai apagando mensagem por mensagem que ele mandou pra namorada dele que sumiu ao longo de todos esses anos. Caramba. E o cara ficou completamente sangue no zóio. 110% pistola. Por aí. Putaço. Não, ele é assim que o Sawada Hide terminou de excluir a última mensagem, o Goto-san já tá querendo matar ele. Tanto que o plano do Sawada Hide era esse. Não, mas isso aí é totalmente compreensível, né? Por exemplo, se você pegar o Jorge e começar a jogar os mangá dele assim, um por um, quando chegar no último já tá sangue nos olhos, ele tá querendo te matar já. É. No mínimo eu ia querer fazer igual, né? Mas não matar assim que nem o Goto-san tava querendo fazer. Porque o Goto-san, ele tá querendo dar um tiro na cabeça do Sawada Hide mesmo. Tava. Tanto que pra poder mostrar o amor que ele sentia pelo Sawada Hide no momento, o Masayoshi-san simplesmente fica pelado. Ele tira a roupa, termina como começou. E aí, recobrando um pouco da sanidade, né, por conta de todo esse estresse que ele teve do celular, ele volta à sanidade e prende o Sawada Hide. E aí descobre que o Sawada Hide mandou os pais dele fingirem a própria morte dele só pra ele fazer toda essa merda. Eita. Aí depois no final, né, que o Sawada Hide é preso, aí passa-se mais 6 meses. Aí é aberto um museu pra celebrar os heróis, tipo, honrar os heróis, né? E o Kanamejoji se transforma no curador do museu. Você fala Kanamejoji, eu acho que tão estranho. Você fala assim, se você falar Shisho. Não, beleza, o Shisho se transforma no curador do museu. Só que tem um pequeno porém. O samurai flamenco continua ativo e lutando contra os pequenos crimes. E é o único que... É o único... Ou seja, ele volta a ser a mesma coisa no começo, né? É um ciclo, né? Que se fecha e ele volta a ser o samurai flamenco normal que ele só era. Só que com muito mais experiência, né? E o samurai. Sim, com muito mais experiência. O legal é que também a Mari-san volta a ser flamenco girl e adora pisar nos ovinhos dos outros. Assim, a gente termina... esta questão dos episódios e tudo mais. O Jeff ia falar alguma coisa, diga. Eu só ia dizer que o Samurai Flamenco é o único que não tem nenhuma peça no museu porque ele continua em ação. Exato. Não, até ele tem. Só que são só os uniformes antigos do Samurai Flamenco. Tem certeza? Ele apareceu só aquele capacete destruído quando veio do King Torture. Ah, tá. Então tá bom. Mas o resto tá tudo evoluído. Tá bom, hein? Agora, depois de toda essa discussão aqui, a gente vai para as notas e considerações finais. Dan, o que você pode dizer para a gente de Samurai Flamengo? Bom, sendo sincero, eu assisti 7 episódios. Demora para engatilhar o negócio. Demora para caramba. E eu não achei tanta graça assim no anime pelo seguinte, porque eu já vi várias dessas piadas que eles colocaram em outros animes, por isso que eu acho que não devo ter achado tão interessante. Mas a história em si, ela é bem montada, ela é bem montada, você vendo assim, né? E a qualidade da animação é muito boa. Fantástico. É muito, muito, muito bem desenhado, ficou muito boa mesmo. Sua nota a respeito? Claro que acho que depois de receber o resto da história assim, acho que você talvez deu uma chancezinha a mais, né, Dan? Sim, agora eu é que depois do episódio 7 é que começa a engrenar, como vocês falaram, né? Porque eu só assisti até o 7. Exato. Depois que você dropou, começou agora a engrenar. Você pegou exatamente a parte que ia ficar boa. Se você tivesse assistido 8, caramba, você ia falar, não, vou dar mais uma chance. Aí você ia assistir 8, 9, 10, até o fim. Até o 22. Mas, meu Deus do céu, eu tenho que esperar 7 episódios para um negócio começar a funcionar. Realmente, ele demora pouco, ele engrena com dificuldade. É meio torturante o negócio, né? Mas, assim, vendo tudo que a gente conversou aqui agora, você vendo os episódios, as explicações e tudo, eu daria um 5. Olha, boa nota. Eu daria um 5. 5 estrelas. Jeff? É um anime, assim, é um anime que você vai dar bastante risada. E é um anime que você vai querer ficar pegando as referências em vários lugares, aqueles easter eggs que aparecem em alguns lugares. Como já foi falado aqui, ele demora bastante para engrenar, que é uma dos pontos negativos dele. E no geral é um bom anime. Ele tem, chega a hora que ele tem cenas de ação, chega a hora que ele tem cenas de reflexão, cenas de comédia. Então eu também vou dar 5 esferas pra ele. Olha aí, uma nota muito boa, inclusive. Mas é aí que eu digo, aí agora é minha vez, onde eu digo que, assim, Samurai Flamenco não é aquele anime que você simplesmente quer um negócio que mexa com a sua cabeça, que faça com que você seja, tipo, pense e tudo mais. Não, tipo, desliga a cabeça e depois vai procurar as referências. Eu também, assim, eu gostei muito do anime, não vou dizer que não. E eu vou dar a mesma nota que vocês deram, 5. De resto, a gente termina aqui o nosso episódio. Você que quer ouvir, nossas redes sociais estão aí no post. Você que veio das mídias sociais, é só clicar no post para ir pro site, certo? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Sayonara, minasan. Mata, né? Kikinareta koe genki sou.